contro Caligari, DJ Kaique, Roshi, MV. Isso aí, 360 graus. Penso, devaneio a cada passo, linha, traço, falo, eu faço, tiroteio. Palavra é um isqueiro, lança chamas, bombardeio. No começo, meio e fim das palavras que golpeio pra bem longe de mim. Eu sou assim e ninguém vai conseguir me convencer. Acho melhor me esquecer, nada pra me oferecer. Só a mente vai prevalecer, sempre com prazer. Pra não me enaltecer, sempre só satisfazer a vontade de manter acontecer. Evoluindo a cada minuto crescer e não fazer errado. É melhor ser inocente do que ser o culpado. Trasalado não tem vez, então já é espirrado. Porque na vida eu ando e não consigo ficar parado. O ônibus passa e eu não vou ficar esperando sentado. Pode estar lotado que eu consigo meu espaço do lado. Não é reservado, porque meu espaço não é comprado, é conquistado. Trabalho árduo e não reconhecido, mas a satisfação é sempre estar de bem comigo. No AP9, meu abrigo junto com os amigos. A corrente fica forte quando estamos unidos. Nossa hora vai chegar, vamos aí. Nunca me deixei fraquejar, não tremi. Nossa rima é uma daga, abre caminhos e a palavra se propaga. Vai, a nossa hora vai chegar, vamos aí. Hora do gigante acordar, emergir. A nossa rima é uma daga, abre caminhos e assim a palavra se propaga. Esse flow aqui é pata de gorila. Na rima traz o peso e faz o queixo despencar. Vários deles vão sorrir, mas a hora vai chegar. Caligari chega aí, junto vem testemunhar. Não perca uma cena do que vai acontecer. Abismados vão ficar, se piscar pode perder. É o enxame que estraga o piquenique. Na pista, no corre, vai tipo Maverick. Vum. No carro, som bombando, ouvindo Black Moon. Improvisando, destruindo, click, black, boom. Aniquilando, sou um soldado incomum. Brindando vitórias com rum. Sem você ver, vamos chegar. Não vai poder conter, quando menos esperar. Dois gigantes rompendo barreiras, levando adiante a nossa bandeira. Nossa hora vai chegar, vamos aí. Nunca me deixei fraquejar, não tremi. A nossa rima é uma daga, abre caminhos e a palavra se propaga. Vai, a nossa hora vai chegar, vamos aí. Hora do gigante acordar, emergir. A nossa rima é uma daga, abre caminhos e assim a palavra se propaga.